360. Ciar, boa noite. Santa Alepa, para 360. Boa noite, menor. Pesaria Proje Alepa para o voo 9-menor. Autorizado Alepa, voo 9-menor. Alepa, 9-menor. Chama Recife 1, 2, 8, 3, 5, alterna 1, 3, 2, 8, 8, 9, 2, 5, 9. Quatro cinco, chama o centro de Recife, 128, pessoal, 35, alterna 123, decimal 8. 2835, 238. O 2184, decolou aos 30, chama o controle de Salvador no 30, decimal 8. 08, boa. Salvador, 184, boa noite. 2184, contato radar na decolagem, subvia saída Momo, transição forte para nível 370. Via Momo, transição forte para o 370. 268, voo no 869. Chama o centro Recife, 1-2-6-4-5. 1705, pronto, ponte telepista 10. 1705, autorizado ali, decolapista 10, vento 1400 graus, 079. Ali decola da pista 10, voo 1705. Decolou 14, chama o controle de Salvador, 1208. 1208, boa noite, bom final de semana, 1705. Mandou boa noite, o voo 1705 decolou, vai cruzando 1300 pés. A favor. 1705, contato radar na decolagem, subvazio Salvador 1, transição Doppler para o nível 360. Para o 360, chama o Doppler, voo 1705. 340, sentido mantendo de voo 340. 340 restrito, voo 1905. Direcionamento de Amprostar, estou passando o uísque em telefone. Uniforme autorizado, táxi, reporte na Papage, chute metro 10, 16. Passado 05, chama o centro de si, chama 28235, contato 1238. 12835, confirmo? 1238. 1238, obrigado, boa noite, 1705. Telefone autorizado, ingresso pista 97, chama ele ali pronto. Adoro, boa tarde, Bono 68, informação Romeu. Bono 68, ascendente rotação, deixa a minha chegada com mais de 1 para nível de voo 050. Uniforme autorizado, decolagem pista 17, o vento na 30 graus 079. Uniforme, decolou 59, chama o controle Salvador no 20 decimal 8. Salvador 208, uma boa noite, bom trabalho, senhor. Boa noite, Whisky Yankee Uniforme. Eu contato com a dama da colagem, suba via saída São João 1, a transição morte vai para o nível 400. Sobe via São João 1, transição morte vai para o 400, Whisky Yankee Uniforme. 3, chama o centro de justiça em 1-2-8-3-5, alterna 1-2-3-8. 1-2-8-3-5-2-3-8, Whiskey, California, boa noite, Ana. O número 8 pode seguir via? Número 8, você viu a chegada da mediana para 2 metais, ajuste 1-0-1-6, 3-0-1-6, 3-0-1-6, 1-0-1-6. Mais estabilizado o número 8. Salvador, boa noite, 3-4-8-4-0-0, pronto. 484, 3W, Lenda Colops, turno 0, 150 graus, 0. Alinda, colo no 0, Sandres, 484. Qual o nome da 68? O nome da 68, Sobretorre, o nome da 8, 18, 9, 5. 18, 9, 5, boa noite. Quase 1, 1, controle de ladrão 20, 10, 8. 1208, tá 3, 4, 8, 4, obrigado. Controle Salvador, tá 3, 4, 8, 4, boa noite. 3434, contato radar no decolso. Salvador, boa noite, qual o número 8? Número 8, boa noite, autorizado por pistola 0, retorno 40 graus, 0 menos. Diretor 0, Projeto 140 graus, 0 menos. 5, livre à direita, só um 2.9. 2.9. No 2.2.8. No 2.2.3.5, no 2.3.8. 3.4.8.4.